desde que entrei como presidente do município e também todo o meu executivo, sempre uma grande preocupação, porque todos percebemos que a Bobadela é uma das joias da coroa que a Oliveira do Hospital tem e que era uma joia adormecida. A joia só por si própria, ela não se vende, ela não aparece e ela não se descobre. Pode as pessoas da Oliveira do Hospital, mas precisávamos de lhe dar uma dimensão diferente, é isso que temos. Também tivemos a oportunidade, através da conquista de algumas verbas do quadro comunitário, do 2020, e isso tem sido importante para todo este desenvolvimento. O centro interpretativo, que teve 8 mil visitas já, por isso um número significativo, que era aquilo que nós nos propunhamos como objetivos da candidatura, estão alcançados. E por isso, como eu digo, há aqui a parte cultural, é muito importante. O Conselho tem investido muito nesta área da cultura, num trabalho fantástico feito pela equipe da cultura, liderado pela Sra. Vereadora, pela professora Graça Silva. Este é um trabalho muito dela.